4062, Nissan 29, livre direita, prossegue Alfa Kilo, parte 3. O parte 3 atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, o azul 4062. Salvador, bom dia, são 31150, atingindo 150. 31150, confirme. Afirmativo, perdão. 31150, muito boa noite. Acione identificação da presente voa posição do UNA descendo para 2000 pés, ajustado padrão, 1013.2. B13, padrão, descendo para 2000 pés por hoje do UNA, são 31170, informação Charlie. 70, mantenha a descida para 2000 pés, ajuste permanece 1013, está livre, final ILSX, rei, reporta estabilizado, então 3170. Ok, continua a descida 2000 com 1013, autorizado X-ray, reporta estabilizado, então 3170. Salvador Grau, trip 5317. 7 to Belém, ready to copy. Affirm, ready to copy, trip 5317. Astron 7 clear to Belém, flight level 380, runway 10, moment departure, retro of a transition. After departure, turn left via Upper Zulu forward. Skulk 5016 and frequency approach 109 with not verified. Could you confirm the transponders? 5016. Roger, clear to Belém, para level 380, vai a Zulu 41, runway 10, Bombo, departure Trova, transition. After departure, turn left, transponder 4016, frequency 119.35, it's 3P5317. Departure and several, your transponder will be 5016. Roger, 5016, 35317. It's correct, sir. Come for pushback and setup. We'll call 35317. Salvador, TAM 3520. 3520 para Aracaju, tá pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Aracaju, 190 é o nível, decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5021 no transponder, 119.35 a frequência do controle. 190 Aracaju, sai da Pucajama, decola a curva à esquerda. 5021, transponder, controle 11935. Procedimento correto, chama para o push 05. Toma ali. Salvador, tá 3520, pushback também, posição 5. 20 autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama leitão. Localizador, tá 3170. 3170, complete final de semitorre, ano 8, meia dúzia, bom pouso. Obrigado, 18, meia agora com a torre, bom trabalho. Torres Salvador, muito bom dia. Zan 3170, passando externo, baixo trabalho visual como zero. 3170, muito bom dia. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Pouso livre na 10 com vento calmo. Zan 3170. Salvador, bom dia, Gondo 8 no 6. Gondo 8 no 6, identificação desse via 2000, chegada Mari, o ajuste em Salvador 1013. Via até 2000 na Mari, 1013, Gondo 8 no 6. Zuno 70, solo aos 47, livre à direita, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Ok, direto Fox Trot Alfa, chamarei para a Juliette, então 3170. Taxão 3520, estamos com 128, autonomia de 3 horas, alterna Recife. 122, 3 horas, Recife, confere. Afirma. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3520. Taxão Pátio Índia, Alfa, ponto de espera, chamarei pronto. Salvador Ground 35317, request set up and pushback. Remote 14. 35317, you are on the Salvador control, Salvador approach frequency. The frequency of the ground is 121.9 or 118.6 of tower. Aciona 5027 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Ok, 380 Guarulhos, decolada 10, da Elmeida, uniforme Zulu 44, conforme. 5027 no transponder, 1935 controle, 9641. 4353, 1 chamará para o push. 2170 vai ingressar via Juliette para o 07. Ok, atualizado, ingresso Juliette para o 07. Então, 3170. Tá 3520.0, pronto. 3520, a linha decola pista 10, o vento é variável, calmo. 39. Gente, a linha decola pista 10. Decolou 52-119-35, controle. Camarei, bom dia, tá 3520. Bom dia. Controle, Salvador, tá 3520. Tá 3520, está sob contato radar na decolagem, sobe nível de voo 190. Da presente, voa pro de Jama, após Jama, Aracaju. Tá para 190, pro de Jama, Jama, Aracaju. 6, tá livre de restrições de altitude em SAP, desça para 2000, ajuste 1013, LIF na ILSXA e reporta estabilizado. Tá livre da restrição em SAP, 2013, reportará estabilizado. Forma 89. Salvador, é o Rio 9641, para o pushback e acionamento na 10. Autorizado, chama para o táxi 9641. Chamará para o táxi 9641. Ground, Salvador Ground, 35317 with 76 on board, and tourist 0343. Alternate Sierra Bravo, Sierra Lima, São Luís for taxi. Taxi via April 1, Indian Alpha, come to hold point, ready to take off, trip. Ava Echo, India Alpha, hold point 118.1, 35317. April 1, India and Alpha. April 1, India and Alpha, 35317. And hold point 118.6, please. And hold point 118.6, 35317.